într-un om atât de mică. Multe, că multe fericitări. Am încălzit ninguém bigă no meu mundo. Todo mundo o calopaz. E aí, todo mundo vai ser feliz. Quero sonhar muito no meu mundo. Paz no mundo, sem guerra. Mundo da Xuxa, mundo da Xuxa, mundo da Xuxa. Xuxa, mundo da Xuxa. Mundo da Xuxa, mundo da Xuxa.